verdade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, perdei o som. Agora da virtude que perdemos, há tempos tive um sonho. Não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje em dia é tão bonito. Já estamos a vizinhança inteira.